358, decolada aos 38, controle 208, boa viagem. 208 com controle Salvador, 3258, boa noite, obrigado. Petrovico, por último. Controle Salvador, Santo 3858, saída Momo. Cogbu. Controle Salvador, TAM 3858. TAM 3858, contato radar, submantenha 370, via Momo. 370, a Momo. Salvador, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 079, ajuste de altímetro no 08. 108 no 30 com 079, autorizado, pouso no 01, Azul 2795. Podemos aprovar Momo, TAM 3858. 3858 autorizado, Momo. Momo da presente, TAM 3858. Pelo 096, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot, Sulu, vou pouso Luna Lava, Bangu, restante conforme, nível 370, saída Momo, código do Fruti, decola da 190 com curva esquerda, código 5166, controle de saída no 208. 3096, Fortaleza, 370, 209, Bangu, bola da 0 na Momo, código do Fruti, 208. Correto, chame pronto 19, confirmando, tá pronto? Mais 2 minutos? Sim. Agora 09, não tem. Autorizado no 09, chame táxi. Bora. TAM 3858, passo nível 150, chamo centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. TAM 3858 com Recife, 126.85.2545, boa noite. TAM 795 na escuta da torre. Prossiga. Chame os ingresso posição 4 Lima. 4 Lima. 0,9 em contato, 3,20 em autonomia, antena Recife, 176 bordo. 1,096 autorizado Índia, ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0,98. Índia, bate o Índia, 2,95 lá, o 0,98. Estacionamento Ocean é 6310 no gate 6 dúzia. 6 dúzia ali, não chama de táxi. Ocean é 6310. Chamaremos. Dá voo próximo, ponte, pé 210, tá pronto. Meia, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar 140 graus, 059, ajuste de altímetro 09. E venha decolar 0,96. Salvador, boa noite. Azul 498, flight level 2, ASCAR 671, Calcire, Marca Azul, Mario Largo, descendo. Azul 498, call clear, and descend to 4,000 feet, 281019, fly directive, Duna position. Direct Duna, descending cross out 3,019, stock advantage with 498. 498, high speed. Maintaining high speed, Azul 498. Auto first. Ocean 6313, call guidance descendant to 050 via Bones arrival. Controle Salvador, gol 1096, boa noite. Gol 096, boa noite, contato radar, submantenho 370 via Momo. Sobe ao 370 via Momo, com referência, autorizaria alguma proa mais recente? Índia, torre 98, decimal 95, ajuste altímetro no 09. 28, decimal 95, torre. Ok, 295, ponto 7, vira aí. Boa noite, hoje na 6310, pronto. A 310, boa noite, autorizado a ligar dentro lá, vento 140 graus, 05 nós, ajuste altímetro 90 graus. Aqui é a minha decolagem, 6310. Quem vai é bom forever. Salvador, boa noite, 3815, gente da formação Uniform, autorização Guarulhos. Aguarda um minuto, Cota Guarulhos, preparado a Olha da Morte, vai estar 3815. Guardando, 3815. Sou 1096, passo nível 160, chama Recife, 126, decimal 85, alterna 1245. Recife, 2085, alternado 2545, 1096, boa noite. Green light, 7.5 miles, still bomb station. Ocean Air 6213, roger. É 310, decolado ao 57, controle em 120, décima 8, obrigado. 08, vá. Boa noite, Ocean Air 310. O Xané 6310, contato radar, se ele mandei 350, saída PUCA. Senhorita, para diminuir o atraso, autoriza voar a Cajú? 6310, inicialmente voa a Jamo, aguarde coordenação. Jamo, aguarda. Azul 4298, distance 2000 feet, 281019, clear GLS X-ray, posse tabi. Descent 2000 feet, Azul 4298, and Okinawa 1018. Okinawa 1019, what's up? 1019. Thank you, 1019, Azul 4298. Oceania 6213, you reduce speed to 00 knots. Reduce speed to 00 knots, Oceania 6313, request for the descent. Ocean 6213, descent 3000 feet, and 281019. 0019, 10360. O Xanara 310, vou arrumar meu foco 08. Muito grato, Sereza. Obrigado, do 4290. Established, Azul 4298, Medical Tower? Azul 4298, contact tower 1895. 1895, thank you, bye-bye. Ocean 6313, descent 2000 feet, 28109. Clear, JLS, final report study. Good land, 1019, Azul 4298. Dia 310 Taubaté, nível 340, saída da hora, Leda, Mótico. Decola 90 direita, 5174 código, 1208 controle. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10 da EL. Ponte Fran. Opa, Zulu 10, Taubaté. Controle saiu 208, 5 Kono 74 Transponder Sun 3895. Tá no 3. Correto, chama pronto pushback acionamento para 3895. Tá pronto para o pushback acionamento. Autorizado 03 Chan Taxi. Autorizado, chame o táxi para 3895. Autorizado, resposta táxi para 63-0, passe nível 140, chama Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 685, alterna 545, boa noite, Sereto, obrigado. Sereto 6313, establish ILS runway 10. Sereto 6313, contact Salvador Tower 118.95. 6313, continue our approach, respect runway located. In approach, runway 6313, clear to level 101, 30 degrees, 07 knots, QNH 1019. Just land runway 10, 6313. Azul 4298, and I land 05, now RT ground 121, that's 19. 1219, thank you. Tá, seria 0050, tá 3305. 98 Alfa, mapeante da Juliette. Alfa, Azul 2782, aciona a identificação, desça para o nível 060, via chegada Mari. Para o 060, via chegada Mari, Azul 2782. Tartan 3895. Eu bei de 153, autonomia de 3 horas, 4 horas e 10, alternativa Ribeirão Preto. 3305, autorizado 0050, obrigado. 5. O ajuste de altímetro no 099. Estado 099, ponte de espera via Índia 1985-3815. Azul 4298, autorizado Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, portão 01. Juliette, portão 2 Salvador, boa noite, 3815, ponte espera, 10 pronto. Chené 6313 no solo 6313 on the ground 08, now right 121 decimal 9. 3815 autorizado a alinhar e manter pistola 0. Eu mantenho 10, 3815. 099, chegada bom. 4190-99 na chegada ponte, o Rio 9890. Chené 6313 Alpha, hold short, confirming Alpha Juliet 10 number 04. Alpha Juliet 10 number 4, 6313. Então, 3895, autorizando a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 059, ajuste de altímetro no 099. Autorizado a decolagem, no 0, agitado 019, 3895. Rio 9890, controle. Na sua escuta? Sob vetoração, curva à esquerda, proa 2110. Mantenha a presente velocidade. Aporte para a redução. Esse aí mantenha 4 mil pés. 1019 é o ajuste. Seu limite é o QDMIC 110 decimbra. Negativo. Proa 2110, mantenha velocidade, formará para a redução. Desce para 4.019, limite a 110 de cima. Termo, TAM 3305, vetoração para interceptar a final. Foi na proa 070. Desça e mantenha 2.000, livre LS, acuse localizador. 070, desce 2.000, localizado LS, formará o localizador, TAM 3305. Azul 2782, controle. Sequenciamento, redução, velocidade mínima limpa 1019, descida até 5000. Intercepte a chegada Mari a partir, já está na chegada Mari. mantém a proa de Mari 1019. Para 5.800 acima de Pá, 19 17, Salvador, boa noite, está 3815, Dael. TAM 3815, contato radar, suba via Dael 340 ao nível. Via Dael 340, TAM 3815. Rio 9810, redução de velocidade 200 nós, descida até 3.000 pés, 1019. Desce para 3.000, inicia a redução para 200 nós, o Rio 9810. Azul 2782, via chegada até 3.000 pés, 1019. Via chegada até 3.019, eu sei. Localizador, é 3305. 3305, chame a torre em 1-8, decimal 95. 295, boa noite, TJ, 3305. Controle, possibilidade de coordenar a proa de Montiva para o TAM 3895, chame. TAM 3895 em processo de transferência, coordenação direta com o sinal. Chame-o em 1251. 3815. O Rio 9810 solicita iniciar a redução. 9810, redução a critério, desça e mantenha 2.000 pés. Aguarde proa para interceptar. Aguardando proa para interceptar. ajustado décima 2000, reduzindo. 9810, esquerda proa 170. Esquerda proa 170, Rio 9810. A nível interceptar nessa prova. Ainda não, aguarde a proa para interceptar. Guarda. Azul 2782, via para 2000, acuse localizador livre LS. Rio 9810 para o localizador, esquerda 130, livre LS 1019. Esquerda 130 com 1019 para livre LS Rio 9810. Azul 2782, controle? Eu sigo, Azul 2782. E até 2000, reporte no localizador 1019. 2000, reportado no localizador Azul 2782. Vai seguir tráfego 767 da Rio, 10 milhas à sua frente. 7, o Azul 2782. Rio 9810, completa final, pista 10, torre no 8895. Torre 7895, Rio 9810. Livre LS. 10, está estabilizado e LS pista 10, trem baixo e travado. O Rio 9810, tráfego avistado, continua aproximação, autorização proposal. Continua aguardando autorização, Rio 9810. Solos 20, libere a pista direita via taxiway Foxtrot, chame Solo Salvador, frequência 1219. Foxtrot 219, é 3307. Rio 9810, pista 10, pouso autorizado. Vento 150 graus, 089, ajuste altímetro 0019. Autorizado o pouso para o Rio 9810, obrigado. Tá estabilizado, azul 2782. 782, chame a torre 18, decimal 95. 1895, boa noite, azul 2782. Muito boa noite, azul 2782. 272, continua aproximação, aguarde atualização para todos. 272. Beautiful. 4235, desça aí, mantenha nível de voo 050, chegar da Ponte 1019. 1019, altímetro, desce até o 050 na Ponte. Salvador, boa noite, voo 246, autorizando 276. 246, boa, desça aí, mantenha nível de voo 0620, chegada Ponte 1019. Desce até 060 na Ponte 1019, 246. Autorizado no 0, pista no 0, 12782. Chegada Mar e descida autorizada até o nível de voo 050-1019 é o ajuste. Do solo 27, direita, libera a pista e chama o solo 21, decimal 9. Libera a direita, 219, azul 2782, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite, azul 2782. Azul 272, segue via Alfa, quilo pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa, quilo pátio 3, com quem é a posição? Atente ao sinalizador. Cumpre a chegada Ponte, cancelada a restrição de velocidade e altitude, reporte no localizador, informe para início, sem redução, 4235. 4235. Iniciou redução para 2509, passou 423. Salvador autoriza Duna ao 4235. Confirme o controle. Azul 4235, solicitou proa de Duna. Polivetor A está sob vetor por via esquerda e voando na proa 205. Limite desta proa que é de mais 110 de cimbra. Mantenha a presente velocidade e informe para início de redução. Ok, esquerda 205, limitado a 190 de cimbra, mantendo velocidade, 1430. Oxaner 6224, sequenciamento, redução de velocidade, 220 nós. Seguirá como número 2 no sequenciamento para a bola. Número 2, 220 nós, Oxaner 6224. Cruzando 65 para o 0524, Oxaneia 6224. Ok, está cruzando nível 065 agora, Oxaneia 6224, pode estar de seguir na descida. 6224, inicialmente até 3.000 pés, ajuste do altímetro 1019, 200 nós. 3.019, 200 nós, Oxaneer 6224. Azul 4235, esquerda, proa 180. Esquerda 180, azul 4235. Iniciou redução para 200, nossa, 4235 azul. Azul 4235, redução a critério, 1019 é o ajuste, desça até 2000 pés. 2019, 4235. Bom, no 286, desse mantém a 4000 pés, ajuste do altímetro, 1099. Foi pro 1246, confirma? Afirmo, até 4000 pés, 1019 é ajuste. É 4.019, gol no 246. Azul 4235. Para interceptar o curso do localizador, esquerda proa 140. Livre ILS. Esquerda 140, autorizado o ILS X-Ray. Azul 4235. Salvador Manacol, Tomás, Cachar. Voo 1970, desça e mantenha nível de voo 0620. 060, voo 1970. Genema 313, para Guarulhos, 360 autorizado, via Amplizulo 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Botiva. 1208 controle, acione 5403. Xanena 224. Azul 4235, chame torre no norte, 1895. 1895 a torre, 4235, até a saída, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, aproximação final, ILS 10, visual. Boa noite, 4235, tráfego avistado, cheque o trem, vento 130 graus, 0612 de 9, ajuste de altímetro 019, pista 10, pouso autorizado. Livre o pouso, pista 10, 10019 altímetro, checado o trem, 4235. Uno 246, redução 909, desse mantenha 3 mil pés. Para 3 mil pés com 190, reduzindo 246.